mês de junho, mês de verão, mês de que começa a fazer-se assim o calor, começam a vir muitas atividades. Este 24 horas é uma delas, mas há muitas atividades. Por aquilo que nós nos vamos percebendo, há um dinamismo muito forte na Câmara em movimentar as pessoas deste concelho. Sim, sem dúvida que o mês de junho, apesar de ao longo do ano nós tentarmos levarmos a cabo um conjunto de iniciativas, mas que estão mais voltadas para os espaços interiores, nomeadamente na Casa da Cultura, assim que aparece ou surge o mês de maio e o mês de junho, outras iniciativas se vão desenvolvendo. Acabámos agora de terminar a Feira do Livro, que felizmente teve bom tempo e correu muito bem, foram alcançados os objetivos com muito sucesso. Agora vamos dar início a um conjunto de iniciativas no mês de junho. Vamos ter o Festival Infantil da Canção no dia 8, espero que esteja bom tempo. E no dia 8 e no dia 9 temos o 24 Horas de Desporto Municipal, que é uma iniciativa nova, que vamos levar a cabo pela primeira vez, em que se associaram muitas entidades que tornaram possível esta iniciativa e que, se correr bem, a nossa intenção futuramente poder alargar com mais entidades associadas. Esta é um projeto pioneiro, que queríamos, a título experimental, ver como é que corre. Estou convicta que vai correr bem, até porque somos um concelho muito rico a nível desportivo. Não foi difícil levar a cabo, porque facilmente as entidades convidadas aderiram à iniciativa e com agrado, e estou convencida que vai ser uma iniciativa de grande sucesso e espero que a cidade de Oliveira do Hospital, e não só, assim como os concelhos, como as freguesias ou localidades vizinhas que também estão a colaborar, devo dizer que a norte e a sul do concelho temos atividades, há uma em Lourosa com o Paddy Paper, há outra no Ervedal com o futsal, por exemplo, temos há na Bombadela, exatamente, portanto temos iniciativas espalhadas de norte a sul do concelho. Uma preocupação da vereadora e neste caso da Câmara. Sim, sem dúvida, porque o movimento que queremos dar não é só centrado na cidade de Oliveira do Hospital, nós queremos descentralizar as atividades, quer a nível cultural, quer a nível desportivo. Aliás, no dia 30 de junho, e como exemplo de que há essa preocupação descentralizadora, é que uma iniciativa que também levámos a cabo pela primeira vez por este executivo foi o encontro de concertinas, e que ele tem sido descentralizado, ano sim, ano não, da cidade de Oliveira do Hospital para Lourosa, portanto, e no dia 30, Lourosa vai ser a capital das concertinas, devo dizer. Mas a nível desportivo, e tendo em conta o 24 horas de desporto municipal, penso que é uma iniciativa de dar continuidade, mais que não seja para que as diferentes entidades se congreguem, se juntem e participem nesta iniciativa conjunta, dando, como disse, e promovendo o trabalho que vão fazendo ao longo do ano. É uma oportunidade também de lhes dar essa visibilidade, de promover esse trabalho, e a quem agradeço muito o facto de ter aceito o convite e dar os parabéns a todos eles por aquilo que têm feito pelo desporto do nosso concelho, e deixar aqui também um agradecimento à nova aquisição do nosso técnico desportivo, ao Marcelo Nascimento, pelo facto de uma forma tão ágil e eficaz ter levado em tão curto espaço de tempo a cabo esta iniciativa. O Presidente da Câmara já disse qual eram as modalidades que iam praticar e o que vai praticar. Já escolheu qual é a modalidade que nestes dias vai praticar a vereadora? Há uma que eu vou praticar, de certeza, que é muito fácil que é a dança, que é uma coisa que eu gosto. Provavelmente há outras que vou também procurar praticar, talvez o Paddy Paper em Lourosa, quem sabe. Também procurando descentralizar a minha participação a nível desportivo. Ok, obrigado. Nada.